CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, eu recebo neste sábado aqui nas ondas da CBN Foz. Ele que é o novo reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Josué Modesto dos Passos Sobrinho. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Primeira semana aqui na cidade de Foz do Iguaçu, já assumiu o cargo na terça-feira e antes até da gente entrar nos detalhes, vou passar um pequeno perfil a respeito do novo reitor. Me corrija se tiver alguma informação mal colocada aqui. Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Sergipe em 1977, também mestrado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Ciências Econômicas por essa mesma universidade em 1992. Exatamente isso? Exatamente. Qual a expectativa nesta chegada a essa universidade que, afinal de contas, é tão diferente de outras universidades do Brasil? Eu venho com imensas expectativas. O projeto da UNILA é um projeto inovador, desafiador, um projeto generoso, que foi uma proposta do governo brasileiro para fomentar a integração latino-americana. Na realidade, ele já foi dito como sendo o braço acadêmico da integração latino-americana. Para mim, que me formei em universidades, enfim, convencionais, tradicionais, no caso, fui professor e reitor e vice-reitor de uma universidade que eu diria que é uma universidade típica entre as universidades federais, uma universidade implantada em um determinado estado, no nosso caso é a única universidade pública do estado, muito vinculada ao processo local de desenvolvimento econômico-social. Você passar dessa experiência, certo? De uma universidade enraizada em uma região, numa pequena região do país, inclusive, no menor estado da federação, para uma universidade. Sergipe. Universidade Federal de Sergipe. Exatamente. Para uma universidade de integração latino-americana numa região de fronteira, no nosso caso aqui da Tríplice Fronteira, na região aqui de Foz do Iguaçu, é tudo muito diferente, tudo muita novidade para mim. E esta primeira semana, você tomou posse na terça-feira, né, pela manhã, oficialmente veio a cerimônia, né? Antes, segunda-feira, já teve um ato público em Brasília? Na realidade, a posse é em Brasília, a posse é concedida pelo ministro da Educação, né, o ministro Aloysio Mercadante, e de lá nós viemos para cá, e aqui tem a transmissão, certo? Então foi feita a transmissão, que é um ato solene, formal, né, para marcar o encerramento de uma missão do primeiro reitor pró tempore dessa universidade, professor Elgio Trindade. Como é que surgiu esse convite para dirigir a UNILA? Porque a informação que nós temos aqui é que o professor Elgio ele já havia até solicitado, né, por questões de saúde, o afastamento do cargo de reitor. Como é que surgiu esse convite para vir para a UNILA? Pegou você de surpresa também? Como é que foi? Para mim foi uma imensa surpresa. Eu encerrei meu mandato de reitor na Universidade Federal de Sergipe em novembro do ano passado, 2012, e já estava em atividades docentes, né, convencionais no meu departamento, dando aulas, preparando as orientações, já tinha cronogramas aí para defesas de tese, enfim, todos os compromissos típicos de um professor universitário. E quando recebi inicialmente uma sondagem do secretário de Educação Superior, professor Paulo Speller, que foi meu contemporâneo de reitorado, digamos assim, eu era reitor de Sergipe e ele era reitor da Universidade Federal do Mato Grosso e depois da Universidade da Integração com os Países da África, a UNILAB, ele me perguntou da possibilidade, se eu cogitaria a hipótese de dirigir uma universidade, ele não disse exatamente qual, em uma nova universidade. Bom, eu disse que sim, levaria em consideração a hipótese, mas é claro que ele teria que apresentar o meu nome, a consideração do professor Elgio, discutir com o professor Elgio Trindade e do ministro. Óbvio. E, enfim, depois disso o convite foi formalizado e eu fiquei um tempo estudando o projeto da UNILA, que eu conhecia muito superficialmente, porque, enfim, como dirigente de outras universidades, nós temos dificuldade em ficar aprofundando nos projetos das outras universidades. É o mesmo caso nosso aqui das emissoras de rádio, né? Como a gente está tão focado numa emissora, não consegue muitas vezes acompanhar o resto do que é feito no mercado também. Exatamente. Né? Então, toda a documentação, as propostas, as discussões que aconteceram, os documentos iniciais, regimentos, estatutos. Depois tive várias conversas com o professor Elgio Trindade. E finalmente, esta semana, né, está sendo dedicada aos diagnósticos setoriais. Estamos trabalhando, eu, o vice-reitor, professor Nielsen, com os pró-reitores, ouvindo seus relatos, seus projetos, os problemas que tem para a implantação desses projetos, e estamos vendo a questão das construções, dos aluguéis, das instalações provisórias, e eu vou continuar. É um trabalho que é um pouco demorado, ainda não consegui nem terminar a parte das conversas com os dirigentes. Depois, é claro, preciso também me apresentar às pessoas da sociedade, da comunidade de Foz do Iguaçu e região, conhecer e dialogar com o restante da nossa comunidade acadêmica. Estou conversando aqui na CBN com o Josué Modesto dos Passos Sobrinhos, ele que é o novo reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana aqui em Foz do Iguaçu. Nós voltamos em instantes, vamos a um rápido intervalo para atualização do noticiário em rede nacional com o repórter CBN. Na sequência já voltamos com a segunda parte desta conversa aqui na CBN. CBN Entrevista. CBN Entrevista, estou conversando neste sábado aqui na Rádio Que Toca Notícia com ele, que é o novo reitor da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, com sede aqui em Foz do Iguaçu. Estou falando de Josué Modesto dos Passos Sobrinho, que assumiu na última segunda-feira, primeiro lá em Brasília, cerimônia oficial, depois, terça-feira, a cerimônia de transmissão do cargo. O ex-reitor Elgio Trindade passando o cargo para Josué Modesto dos Passos Sobrinho, que, portanto, está se aclimatando aqui na cidade, começando a chegar agora. Você que estava morando lá em Sergipe, uma mudança aí de, além de milhares de quilômetros, também mudança de ares, digamos assim. Foz do Iguaçu, uma cidade bem diferente até do que você estava habituado? É uma cidade bem diferente, uma cidade muito, muito bonita e muito interessante, muito rica, muito diversificada, né? É patente a multiplicidade cultural e étnica da cidade. E, nesse sentido, é diferente também, porque a cidade que eu morei por mais tempo, Aracaju, ela é mais tipicamente brasileira, digamos assim, brasileira nordestina, mas homogênea, mais simples para a nossa compreensão. Aqui tem uma multidiversidade étnica e cultural que é certamente muito enriquecedora. Dá para dizer que Foz do Iguaçu é até a cara da UNILA, da proposta da UNILA de fazer essa integração entre os povos? Exatamente. Eu acho que é uma boa definição da UNILA, que é uma universidade numa região de fronteiras, mas que quer transformar as fronteiras não em muros, em barragens, mas em barreiras, mas em lugar de integração, de trocas, de convivência. Esta é a proposta fundamental da UNILA e acho que o local não poderia ser mais adequado. Você ainda está se instalando aqui na cidade de Foz do Iguaçu? Veio sozinho por enquanto ou trouxe família já? Como não, é que está a situação? Eu estou sozinho inicialmente. Os meus filhos são estudantes, mas estudam na mesma universidade onde fui, na Unicamp, onde eu também fiz a minha pós-graduação. Enfim, minha esposa reside aí no momento em Aracaju. Vamos ver como que vamos arranjar essa dispersão familiar. E olha, o trabalho, a gente sabe que na UNILA ele será bastante grande, até porque a universidade ela está no seu processo de implantação, né? São muitos desafios, a questão das obras também que estão em andamento aqui para a construção do campus lá na região da Itaipu Binacional, no norte da cidade. Nesses primeiros dias de contato com a universidade, já deu para fazer um levantamento, um diagnóstico de como está atualmente a universidade e do que é possível fazer também daqui para frente? Não, nós estamos trabalhando exatamente nesse diagnóstico. O que tem de animador é que a obra do campus, né, definitivo da sede, é que depois de um certo percalço, por razões técnicas, enfim, ela está tomando um ritmo bem mais acelerado. É visível, quem passa pela região certamente já está percebendo a edificação subindo. Nós esperamos concluir o mais rápido possível, porque as instalações físicas adequadas são importantíssimas para a implementação do projeto. Enquanto a obra não é concluída, a UNILA tem procurado alternativas de aluguel e obtenção de outros espaços para o desenvolvimento das suas diversas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e atividades administrativas. Quando falamos de uma universidade, justamente temos esses pilares fundamentais, né, de uma universidade, e num deles, especificamente o da extensão, enfatiza-se muito essa questão da integração entre o conhecimento acadêmico e a comunidade como um todo. Como é que você vê até este trabalho de integração? O que é possível fazer para que a Universidade Federal da Integração Latino-Americana esteja integrada à comunidade de Foz do Iguaçu e Tríplice Fronteira? Veja, tradicionalmente as universidades se preocupam com esta faceta da extensão, a faceta da ação cultural, artística, no seu entorno, certo? O nosso entorno, eu diria que é muito peculiar, além da própria cidade de Foz do Iguaçu ser em si muito diversificada, contendo, portanto, diversas culturas, diversas religiões, diversas etnias. Nós também estamos na região da Tríplice Fronteira, e o nosso propósito é abranger toda a América Latina. Então, nós temos que, de certa forma, ampliar o conceito de extensão. A nossa extensão tem que ser muito mais extensa, né? Precisamos. E o interessante é que dentro da própria universidade há um potencial muito grande, porque como nós recebemos alunos e professores de diversos países, eles próprios, certo, têm um capital cultural imenso a ser colocado para as ações da universidade, para fazer as trocas com professor, enfim, com toda a comunidade e com toda a sociedade. E nós precisamos procurar, mas eu quero insistir, mecanismos mais modernos, mais ágeis de fazer extensão também à distância mais longa, que não seja apenas aqui nessa região de fronteiras, certo? Ou seja, a nossa ação deve emular pesquisadores, estudantes de outras regiões. É isso. A UNILA já está recebendo alunos de outras regiões, além do Mercosul, certo? A perspectiva de receber alunos da América Central, do Caribe, certo? E isso vai tornando o nosso caldo cultural cada vez mais rico. Dessa riqueza que espera-se que a UNILA consiga alcançar, além daquela que ela já tem, já demonstra hoje em dia com várias ações realizadas aqui no município. É, como já dissemos, uma universidade diferente do tradicional, diferente daquilo que nós vemos em outras universidades brasileiras. Essa riqueza, essa diversidade de pessoas e culturas aqui chegando à nossa cidade, isso pode trazer aí um grande desenvolvimento, até uma transformação para o perfil das comunidades locais aqui de Foz do Iguaçu, um desenvolvimento humano? Bem, eu diria que essa é uma missão específica das universidades e desta universidade também, certo? Quer dizer, ela tem que ter ação global e ação local, certo? E nós nos preocupamos também, certo, com esta localidade, certo? Quer dizer, é preciso que a universidade também pense os problemas de Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira, e certamente Seremos demandados por essa, como já estamos sendo demandados por essas comunidades, certo? Apresentando seus problemas, apresentando suas demandas para a universidade. E tenho certeza que a universidade está aberta, certo? E atenta para dar as respostas que a nossa sociedade deseja e merece. Um dos grandes anúncios que nós tivemos aqui nas últimas semanas, vou falar de semanas porque é algo realmente recente que nós tivemos, o professor Elge Trindade, quando ainda no cargo de reitor, ele anunciou que para 2016 existe a previsão de instalação de um curso de medicina na UNILA aqui em Foz do Iguaçu. Este cronograma, ele segue seu ritmo normal? Como é que até você, para sua experiência até em passagens por outras universidades, vê a implantação de um curso de medicina numa região aqui como Foz do Iguaçu, que aliás é uma reivindicação bastante antiga da comunidade? Bom, agrega um outro elemento ao projeto inicial da UNILA, que não contemplava especificamente essa área e esse curso, mas é uma demanda relevante, uma demanda importante da sociedade, especialmente dessa região. Nós temos certeza que será um curso muito desejado pela comunidade. Nós precisamos formatar o projeto, né? Estimarmos as necessidades e já tem trabalhos preliminares sobre isso, identificar local para a construção de um outro campus. O campus que está em construção não previa um curso de medicina, e um curso de medicina tem especificidades, certo? Ele é muito demandante, ele exige uma infraestrutura, porque afinal trata de vidas, de saúde, certo? Então ele precisa ter um campo de pesquisa, de estudos, de ensino, que é que normalmente são os hospitais, o acesso à rede de saúde pública e todo um aparato laboratorial, de salas de aula, enfim, que não tem espaço no atual campus, né, que é em construção. Então nós teremos que ter outra área e estamos trabalhando. Esse é um dos primeiros trabalhos que teremos, definir e apresentar as autoridades, ao Ministério da Educação, as demandas do projeto. Até porque pode parecer que ainda está distante, nós estamos em agosto de 2013, fala-se no curso com início em 2016, mas a gente sabe que no meio acadêmico os calendários, eles acabam sendo curtos, né? O calendário é curto, talvez para quem é um estudante que esteja hoje, enfim, pensando em se inscrever para os nossos processos seletivos, eles podem achar, mas isso vai demorar muito, mas na realidade o calendário é muito curto, porque todo o projeto, a formatação da contratação de docentes, de técnicos, a construção, os procedimentos para a contratação no serviço público, eles demandam tempo, né? E claro, e academicamente também se demanda tempo para conceber e desenvolver o projeto. Estou conversando aqui na CBN com o Josué Modesto dos Passos Sobrinho, ele que é o novo reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, com sede aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e essa proposta realmente de integração entre o Brasil e os demais países, tendo aí cursos abertos a estudantes do Brasil e do exterior, professores do Brasil e do exterior, cursos português e espanhol. E eu vou lhe perguntar agora, para que as pessoas que nos ouvem agora, tanto da comunidade acadêmica da UNILA como de fora, possam saber um pouco sobre como será o seu estilo de trabalho frente a esta universidade, até tendo como base sua formação, né, na área de economia e também experiências anteriores, Universidade Federal de Sergipe, enfim, toda essa carreira na academia. O que as pessoas podem esperar? Como que vai ser o seu perfil de atuação na universidade? Bem, eu acredito que o que uma comunidade universitária espera de um dirigente, de um reitor, é que esteja aberto ao diálogo, que receba as demandas, receba os projetos e que trabalhe para a viabilização desses projetos. É o que eu tenho feito por muito tempo, né? A rigor por uns 16 anos, se contarmos os dois mandatos de vice-reitor também, né? Precisamos exercitar o diálogo, sobre também sobre as nossas limitações, porque nós temos muitos... A universidade é um ambiente borbulhante de boas ideias, e o nosso trabalho é transformar essas boas ideias em produtos, em processos, enfim, dar viabilidade a essas boas ideias. Mas, para executar essas boas ideias, nós precisamos contornar obstáculos. E eu acho que o êxito está, certa possibilidade de êxito está em você não desistir no primeiro, no segundo, no terceiro, no enésimo obstáculo. Você persistir sempre, porque as boas ideias terminam se concretizando. Bem, acho que a função da administração é fundamentalmente essa, dar condições para que essas boas ideias se concretizem. Ou seja, você até colocou mais uma vez a palavra diálogo, o diálogo como parte central desse processo. Sim, nós vivemos em permanente diálogo, precisamos, porque é necessário, porque a universidade, isso já se tornou um lugar comum. A universidade não deveria ser, poderia ter outro nome, poderia ser pluridiversidade, diversidade, enfim, ela não é única, certo? Apesar de, o termo único pode levar à ideia de que tem uma forma só. A universidade tem diversas formas, é um lugar de encontros, de ideias diferentes, de desejos diferentes, de aspirações diferentes. O trabalho acadêmico é fundamentalmente o trabalho de harmonizar, certo? De procurar convergências, de procurar semelhanças, de, enfim, tudo com um projeto comum da busca do conhecimento, da superação das dificuldades da sociedade e dos indivíduos. E nós aqui da CBN, além de lhe dar as boas-vindas à Universidade Federal da Integração Latino-Americana e a toda essa nossa região aqui da Tríplice Fronteira, desejamos êxito neste trabalho e deixo aqui também um agradecimento pela presença neste programa CBN Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando para tantas pessoas da região, da cidade, sabe, bem mais longe, e dizer que, enfim, estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de ser ouvido por, e o privilégio de ser ouvido por tantos. Obrigado. E essa entrevista que você ouviu agora aqui na CBN 1320 AM, também na internet, estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Entrevista fica por aqui e volta no próximo sábado às 10h20 da manhã. CBN Entrevista.